no 6061 identificação, voa direto para o Editox de TAP, descendo inicialmente ao nível 200. Passamos Mike, Bravo, uniforme, bom dia, acione identificação. Na proa de mar, se tiver condições, inicie descida para 4 mil pés, do que legal no 021. Polo 606, desce ao nível 050. Na 6258, nesse redução 2109, 72, no PES, que é legal no 021, na autorizada final LS. Sim, reduzindo para 2109, aqui para 2 no PES, no 6258. Utilizou o voo no 7 no 4. Voo no 7 no 4, complete aproximação, torre 1, no 8, meia dúzia. No 8, meia dúzia, no 7 no 4, boa noite. Boa noite. Voo no 606, complete em casa. Na frente, no 2, 9, 10, 9. Se tiver condições, mantenha até a posição em TAP, virar o cartão. Para passar tráfego à sua direita, agora 3 horas e 15 milhas. Mesmo rumo, está cruzando 160, é um eco 121. Boa noite, no 794, meia milha do Terra Baixa de Casa. Tano, localizou 89258. 89258, complete a aproximação, torre 1, nono 8, meia dúzia. 666, grava, torre. Torre Salvador, 89258. Coluna 606, desça para 2000 pés, que é legal no 021. 2000, 1021, ou 606. Salvador, acionei 6258. 6258, eu posso me passar travado. Fechado, travado, acionei 6258. Na guarda hospitalista, 6258. Sétimo, quanto falou? Taxi Alfa, Juliette, Portão 2. Veio confirmar para o sétimo 4? Taxi via Alfa, Juliette, Portão 2. Alfa, Juliette, sétimo 4. Coito, pistão na zero livre, pouso autorizado. Sim, pouso autorizado na 1-0-6258. Coluna 606, retornada para o sequenciamento, curva esquerda para o 035, limite ao localizador. 035, que está sendo localizado no voo 605. M258, Solos 44, taxi de Alfa, Juliette, remoto no 2. Alfa, Juliette, remoto no 2. 5344, acione identificação autorizada à chegada na área, direção 060. Gol 9606 para o localizador com via direita pela 070, reporte estabilizado. Passando o Mike, Bravo, uniforme, retornar para o sequenciamento, esquerda para 360, limite ao localizador. Esquerda para 360, limite ao localizador, Mike Bravo, uniforme. Passando o Mike Bravo, uniforme para o localizador, curva à direita para 060, desce 3 no pé, Senegal no 021. Direita para o localizador para 060, desce para 2000, Romil e? No 021. Em 2021, Mike Bravo, uniforme. Azul 4062, redução 2309, desce para 4000 pés, Senegal no 021. Reduzindo para 230 nós, 4 mil pés com 1021, azul 4062. O Mike Bravo Uniforme tem condições de manter essa velocidade até o externo? Negativo, Mike Bravo Uniforme. Pronto. Jet 5899, boa noite, acione identificação autorizada à chegada mais, direção nível 070. 070 na chegada mais, Mike Bravo Uniforme, desce para 2 no 6, autorizado a final LS. Autorizado a final LS, já reportagem estabilizado, localizador, Mike Bravo Uniforme. Tudo apresentabilizado, voo 606. O 606 completo, de aproximação, torre 1 na noite, 62. 62, 62. Torre é o voo 606, baixo e travou, dá uma milha parado, sem braço. 606, pouso autorizado, pista no zero. 150 graus, 5 metros. Tá livre, pouso no 90, voo 606. Torre, voo 186, 105, informação grau, autorização natal. 1805. Autorizado Natal, 370, uniforme Zulu 10. Agora da pista 1-0, saída Fuca, transição Zipar. Controle 120, décima 8, responde a 5-1-2-3. 972, no PES, Senegal, 1-0-2-1, autorizado a final ILS. Aqui reduzindo, 2-1-0-9, descida para 2-2-21. Autorizado final do ILS, pesquisa 4-0-6. TIP 5344, desça para 3 no PES, Senegal no 021. Vai descer para 3, Senegal no 021, TIP 5344. No 0 ou no 7? No 7, modificado a externa, girando base pela direita. 7. Farm plano modificado a 5-2, curva à esquerda e reporte estabilizado na final da 7, baixada travada. Gente, vai com a esquerda, vai reportar na final da 7, back brown de farm. Azul 4062 está efetuando desvios? Negativo, está voando 369 da pós 366, final do mês. Entre o que eu tinha autorizado anteriormente? Foi formado a gente executar o whisky. A gente acha que o senhor não autorizou, mas está autorizado então 2500 pés. A porta final do procedimento. Ok, a gente informou o whisky então, voltou a compreensão então para 2500, azul 4062. Azulete 5899, reduza 2109, desça para 4 no pés, que é legal na 021. Alfa 54, taxi de Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5. Firma. Pra final, baixou, travou, Mike Bravo de fora. Autorizado, pista no 7, Mike Bravo de fora. Então, 150 graus, 49. Autorizado, pouso no 7, Mike Bravo de fora. 74? Fica da Baitê. Boa noite, 96, boa noite, acione identificação autorizada a chegada Mari, deixa para o nível 050. Mari 050, 896. Webjet 5899, deixa para 2000 pés, autorizado final LS. 2000 pés, autorizado final LS 5899. Okay, so disponível para qualquer para Pucca Transição Caju. Solo as 13, taxi é Alfa, Juliette, Portão 8. Alfa, Juliette, comando Portão 8, vamos passar na noite. Afirmo 8. Torre, boa noite, Trip 5344. Boa noite, Trip, você travou? Ainda não, reportará, Trip 5344. Táxi, o Gol Noite 05, 60 a bordo, 12h40, Maceió. Zero 05, reporte no ponto de espera pronto, ajuste 1021. Foi parar no ponto de espera da 90 pronto, ponto de mando 1021. Afirmativo. 021, sim. Obrigado, senhor. 5899, reposta do externo, baixar externo, baixar e travar, 5899.